sobre o dia em que a usina de reciclar ideias começou sua viagem. Depois de ter passado por diversas cidades, Gaia parou para descansar embaixo de uma enorme árvore às margens de um lago de águas muito claras. O lugar era muito bonito e silencioso, ideal para ela abrir seu caderno de anotações e ler todas as impressões dos lugares por onde havia passado. Levou um susto quando percebeu que o caderno estava cheio de anotações e desenhos. Não tinha se dado conta, mas o tempo havia passado muito rápido. A prova disto eram as impressões apontadas no caderno, que funcionavam como um diário de bordo de uma longa trajetória. Gaia instintivamente se aproximou do lago e se viu refletida nas águas claras. Precisou tocar o rosto para se reconhecer, pois aquela menina que havia começado a jornada agora havia se transformado. Não só nos traços fortes do rosto e no cabelo que não parava de crescer sobre seus ombros, mas também na forma de ver o mundo e de se ver incluída nele. Olhando fixamente para a água, Gaia se lembrou de quando ainda não existia, de quando estava mergulhada envolta em um universo líquido e aconchegante na barriga de sua mãe. Devem ter sido as histórias que a mãe e o pai contavam a ela que a faziam sonhar com o mundo. Foi a partir de uma destas histórias que eles escolheram o nome dela, pois acharam bonito que ela se chamasse Gaia, tal como a mãe Terra. O pai soprou suavemente o nome no ouvido da mãe. Ela ouviu e sonhou. Lembrou-se de que, quando esperava para nascer, foi levada por uma sereia até um lugar feio e triste. Esta sereia, em seus sonhos, que a presenteou com o caderno e pediu que sempre anotasse tudo, para nunca se esquecer de lembrar. Neste impulso, Gaia se olhou pela última vez refletida no lago. Correu para o caderno e ainda conseguiu espaço para escrever duas palavras que lhe ocorreram naquele momento: consciência sustentável. Já sabia há muito que consciência é a capacidade de nos percebermos como parte de um todo, mas preferiu somar a palavra sustentável, pois se deu conta que não adianta só termos consciência e tomarmos atitudes. Elas, as atitudes, precisam ser sustentáveis para que possam perdurar e se perpetuarem no tempo. Gaia sempre foi uma menina esperta. Ela podia passear, agora já não tem mais medo. Quando ela subiu na sua bicicleta, já não parecia mais ser o mesmo lugar. E agora já não tem mais medo. Yeah. tinha um bom motivo para visitar outros lugares. Sabia que no caminho ia ter que comprar outro caderno. Certamente teria muita coisa para escrever. Subiu em sua bicicleta colorida e lá se foi ela, ao encontro de cidades mágicas, dando início a uma nova jornada de autoconhecimento, de constante descoberta e redescoberta do mundo.